Capítulo 5. No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. — O que você deseja, rainha Esther? — perguntou o rei. — Qual é seu pedido? — Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu. — Se lhe parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que prepararei para o rei. O rei se voltou para seus servos e disse. — Digam a Amã que venha depressa para um banquete como Esther pediu. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther. Agora diga-me o que você deseja. Qual é seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu. Este é meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei, se lhe parecer bem atender a meu pedido, venha amanhã com Amã ao banquete que lhes prepararei. Então explicarei do que se trata. Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também, se isso não bastasse, a rainha Esther convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois, acrescentou, nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele, sugeriram. Mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Amã, e ele mandou fazer a forca.